primeira gravação XCast, podcast do Anime X. Retrospectiva Anime X sobre 2013. É o tema do nosso primeiro podcast. Nesse podcast você tem na mesa Tetsu. É isso aí. Tamo aí. E depois o Ratão, certo? Eu aqui. Primeiro dá um salve aí, Tetsu. Fala aí, galera! Dá um salve, Ratão. Boa noite a todos. Certo. Se você estiver ouvindo de dia, sabe que no Japão também é de noite. Então é isso aí, galera. O tema do nosso podcast vai ser anime, filmes, música, os eventos que a gente for, os games que nós jogamos, animes que eu assisti pouco, mas eu creio que o Ratão vai ter o top 10 fanservice Ratão! Não. Não? Não. Não? Não tem fanservice, não. Não tem? Não. E não podemos esquecer também o que esperar de 2014. 20 anos de Sailor Moon. Oh, é verdade. Temos 20 anos de Sailor Moon em 2014. Não tá atrasado esses 20 anos? Tá atrasado em, acho que, uns 2 anos. Tá indo pra 22 já. Bom, é importante que vai sair. Já foi anunciado. Já tem imagenzinha lá no chartzinho. Então, tá tranquilo. Então, ó, vamos começar. Começar sobre animes. O que vocês acharam dos animes de 2013? Eu não vou falar muito de anime porque esse ano foi um ano bem 13 pra mim. Eu não consegui assistir muita coisa não. De anime. Eu tô meio fora. Bom, eu acho que quem vai começar falando sobre animes e mangás deve ser o Ratão. É o que mais faz da vida. Não é verdade que eu mais faço da vida. Eu também caio pro quintal, lavo louça, lavo banheiro. Tem outros fazeres. Você acha que eu tô fazendo só isso? E agora você tem o podcast também, vou cuidar. Agora tem o podcast. E fora um blog exclusivo. Tá, fala aí pra nós, então. Olha, esse ano aqui de 2013, tivemos muitas coisas legais e, obviamente, já destacando logo de cara o Attack on Titan, que aqui no Kyojin, né? Foi praticamente o anime do ano. E muitos modinhas que vieram do ano passado, fãs de Sword Art Online, falaram: ah, Sal é o anime da minha vida. Esse ano já mudaram. Agora, Attack on Titan é o anime da vida deles. Não sei se perceberam isso nos eventos de anime aí que vocês foram. É, não. Sim. Mas tirando os animes modinha, pra mim, o anime dos que eu acompanhei, que foi mais da hora da temporada, foi o... Eu acho que Death Alive foi um dos mais da hora... Devil Survivor. Não, mas por quê? O Death Alive foi o anime fanservice do ano. O Death Alive? É. Foi o melhor fanservice, é isso que você tá dizendo? Não, pra mim foi um dos fanservice mais da hora do ano. E terá uma continuação ainda por cima. Vai. E um outro anime também que eu achei da hora pra caramba em 2013 foi Devil Survivor 2. É um anime como posso dizer? Ele foi baseado num jogo. Ele recebe o nome 2, mas na verdade ele é o primeiro da franquia. Qual é o nome do anime? Devil Survivor 2. Tá, é spoiler você falar porque que ele tem esse título de segundo já? Ou 2 é só um numeral mesmo, comum? Se não me engano, eu acho que o 2 é só um numeral, viu? Tá, não, tudo bem. Aí ano que vem saiu um. Não, eu ia falar um pouquinho mais do anime, se eu falasse um pouquinho do anime ia ser um spoiler. Bom, deixa eu trazer outros destaques então aqui, do que passou durante todo o ano. Nós tivemos aqui, a gente entrou em 2013 com a continuação dos animes MAG e Little Busters, que pra mim foi dois animes que eu tava acompanhando, pra mim foi fantástico. Tem boas histórias, o Little Buster é um enredo do conhecido de uma Eda, o cara é gênio, o cara fez... Canon, Air TV, Angel Beats, Clannade. E agora tá saindo a segunda temporada nessa temporada de outono que tá terminando já, né? O cara é um gênio. Mag, começou a sair em 2012. Eu não dava nada pra esse anime. Eu comecei a assistir a história, achei muito interessante também. Aí nós entramos em 2013 com várias continuações. Aqui eu destaquei algumas aqui, ó. Por exemplo, a segunda temporada do Boku no Tomodachi, que foi em janeiro. Minamiki também em janeiro teve a continuação. Como o Lau já anunciou antes, tivemos também o High School DxD, que teve a continuação. O fanservice preferido da galera. Tivemos a continuação da série Monogatari, né? Que entrou como Monogatari Series Second Season. Que... Second Season. Second Season. O meu inglês não é tão bom assim. Nem japonês, português. Não, não é, nada é bom. Nasce na Bahia, dá nisso. Então, aí é uma continuação das séries Bakemonogatari e Nisemonogatari. É, nós tivemos também nessa mesma franquia, nós tivemos antes o filme Nekomonogatari, que foi exibido no começo do ano. O filme está dividido em 4 partes, foi exibido no mesmo, na mesma semana. Então, o pessoal que for querer assistir e conhecer mais, está upado no, na internet. A continuação de Ori no Imoto também foi legal pra caramba, mas não gostei do final. Vocês vão, quem for assistir vai descobrir porquê. E outra continuação legal aqui, Kuroko no Basquete, que voltou esse ano também, agora na temporada de outono. Não sei se vai continuar nessa próxima temporada aqui pra entrar. E alguns destaques que entraram esse ano, tiveram adaptação, como por exemplo, Suisei no Garganta, foi uma adaptação muito legal. Hatarakuma Osama, muito bom também. Dead or Alive, que o Teta falou aí, bom pra caramba. Silver Spoon, que agora vai sair o filme na temporada de inverno lá no Japão. Vai ser bom, vai ser bem no dia do meu aniversário, eu não vou estar lá pra ver. Triste, cara, poxa, eu não vou estar lá pra ver. Danganronpa, o pessoal que acompanhou, eu não acompanhei esse ainda, falaram que é muito bom. Tamako Market, que é uma obra da Kyoto Animation, vai sair no começo do ano, vai ter um filme pra abril. Mas tudo isso assistiu? É, tudo isso sim. A maioria, né? Eu tô falando. Danganronpa não assisti. É, só falando então do Kill la Kill. Que é que todo mundo acha que ele tá assistindo aí. Infelizmente eu ainda não consigo assistir, não. Pô, mas Kill la Kill eu tô assistindo. Kill la Kill eu tô assistindo. Eu acho assim que é um bom anime, mas com cenas desnecessárias. Sei lá, eu acho que ele ficaria muito bacana se não tivesse que explorar tanto assim o lado sexual dos personagens. Sei lá. É, eu acho que podia ter sim uma roupa curta, mas não daquele jeito. Não é o tipo de anime que você tá assistindo tranquilo e sua mãe entra na sala e acha que você não tá assistindo um anime de ação. Eu acho que essa é a minha opinião do Kill la Kill. Mas ainda assim eu acho ele bem bacana. Eu escutei muita gente dizer que não gostou. Né, que achou meio perdida a história, meio sem foco, mas na minha opinião, assim, ele vai melhorando aos pouquinhos. E esse negócio até do fanservice dele não fica muito. Não fica muito em destaque, né? Eu acho que pra um anime bacana de luta e humor, né? Ele atingiu os objetivos já, né? Um anime de luta e humor, mas a parte mesmo de meio que, vamos dizer, uma apelação sexual, né? Acho que não ficou tão legal, mas não deixa de ser um bom anime. É, mas o... mas, Ratão, você que assistiu um monte aí, recomenda três animes aí pra quem não assistiu, quem... Três animes da temporada 2013 que você acha que todo mundo tem que ver. Que todo mundo tem que ver? Bom, vou aceitar o Attack on Titan. Obviamente, o anime do ano. Quem não teve a oportunidade de assistir ainda, assista. Eu não assisti. Assista. Outro que eu assisti também que eu gostei, o Suisei no Garganta, eu acho bem legal, achei bacana o enredo da história, como se passou. Acho que um que eu posso recomendar aqui como terceiro, assim, fica meio difícil, porque tem muitas opções aqui, viu? Tem muitas opções pra recomendar, é meio difícil aqui de falar um. Não, escolhe, vê na sua lista aí, escolhe aí pro cara que tá lá em casa, lá escutando a gente. Bom, gosta... Lá em casa não, né? Na casa deles. Bom, se eu recomendar, vou recomendar comédia, né? Que é tudo que eu... Um dos que eu mais gosto, o tipo de gênero que eu mais gosto, comédia. Eu acho que Hatarakuma Hosama foi uma comédia muito legal. E por mais que tenha luta, tenha coisa de demônio, coisa de anjo, essas coisas assim, acho que atingiu bem o objetivo. Deixa eu só fazer uma colocação dessa temporada. Peraí, qual que é o nome desse terceiro aí? Eu não escutei. Hatarakuma Hosama. Ah, tá. Nossa. Só pra terminar aqui, então, meu comentário, tem um que tá saindo agora, semanal, chama Tokyo Ravens. Pra quem gosta de anime que tem magia, sacerdotisas, essas coisas assim, é um anime bem legal. Recomendo esse também. Bacana. Legal. Legal, você, Richard, você tem alguns... Três anime aí pra recomendar. Uma colocação. Três animes que eu gostei de 2013? Que você recomenda. Ó, eu recomendo um que, putz, surpreendeu bastante. A comédia chama Servant Service, que conta a história de três, na verdade, de funcionários públicos no Japão. Boa! É uma história muito boa. Service. É. Esse aí é muito bom. Servant Service, bom. É... Outro anime que eu também curti bastante de 2013 foi Estela Jokukuin Kotou KC3 Buyo. Cara, vocês repararam, não. Desculpa, eu não vou interromper, mas vocês repararam que esse ano, cara, o número de animes que, com nome que parece uma frase, não é um título, aumentou bastante. Tem um monte que eu começo a ler pra desistir. Não, eu só clico no play e... Então, o nome do anime marca a série. Esse Estela, vou falar pro C3 Buyo. Buyo. Buyo. Ah, lá. Estela C3. Isso. É um anime que fala sobre Airsoft. Airsoft. Foi um anime muito conhecido. No começo não dava nada pra ele. Mas depois, com o desenrolar da história, foi. Me surpreendeu. E meu terceiro anime surpreendedor. Vamos ver. Surpreendedor. É. Que me surpreendeu em 2013. Foi. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Ele tá que nem minha, tá com a mesma dúvida que eu, ó. Pra achar a última opção é difícil. É, a última opção é sempre difícil. Vou pro meu anime fanservice, vai. O nome já fala meio uma coisa que todo mundo vai achar, mas não tem nada a ver. Que é o Hentai Ojito Warawanai Neko. Bom pra caramba. Que na tradução é o príncipe invertido e o gato de pedra. Não é Hentai, mesmo tendo o nome Hentai no. A palavra Hentai no nome. É, ele é uma comédia romântica. Deveria ter continuação. Ó, desse anime aí, uma coisa que tá saindo bastante no Japão é a venda de miniatura das personagens desse anime, cara. Tá saindo pra caramba isso aí. Ah, imagina. Foi um anime também muito bom, mano. E você, Lau, tem alguma recomendação de animes de 2013? Pra galera? Ah, cara, eu como não assisti muita coisa, pra mim os destaques ficaram mesmo com Copelion, que é a linha de anime que eu mais gosto, um tema um pouco mais adulto, né, um pouco mais sério. Eu já não consigo mais... Acho que eu tô ficando velho, eu não consigo mais assistir anime que nem antigamente. Pega qualquer coisa e assiste. Eu faço a regra dos 4 capítulos por enquanto. Eu assisto até o 4, se me empolgou eu continuo assim, se não eu paro. Então esse ano mesmo pra mim o Copelion me convenceu. Começou temporada meio... aqui, né? Não, do ano que vem. Não, dava uma 10ª temporada de inverno. Não, disparou em 2013, filho. 2013, são as séries que eu lembro de que eu gostei mesmo. Foi o Copério. Foi o Freeze também, apesar do fanservice dele, do esquema que eu não consigo entender por que um anime tão bom, um mangá tão bom. Mas tem o Manhwa, né? Que é o mangá coreano lá. Ele tem algumas ceninhas assim, mas no anime eu acho exagero, né? Mas não tiro crédito, assim, eu achei a história bacana, os episódios meio que aproveitam bem a parte do mangá. Eu arrisco dizer até que é atropelado mesmo o contexto. No mangá é um pouco mais lento os acontecimentos, né? Então acho que isso que é o que tá deixando interessante o Freeze, né? Apesar do fanservice, você aproveita bastante a história. O Copérnico, com essa temática radioativa aí do egoísmo mundial, né, sobre conquista do poder, tô achando bem bacana para quem aí tá interessado numa história um pouco mais adulta. É ficção, né, mas ainda assim um tema mais sério, alguma coisa para se pensar. Copérnico é uma boa pedida para esse ano. E o Kill la Kill, como eu falei, esse lado um pouco dele fanservice, menininha com roupinhas apertadas e blá blá blá blá blá blá blá, blá, blá. Esses negócios eu não acho assim que combina muito. Eu acho que, eu sempre achei que se você quer ver algo hit, hentai, você tem aí muito, muito lugar pra ver, né? Você não precisa misturar muito. Se bem que, pelo menos, o que chega pra esse lado é, é isso, né? No, alguns animes no Japão, se não tiver esse lado do fanservice, não sobrevivem, né? Anime, mangá. Eu sempre ataco um pouquinho pra esse lado mesmo. Geralmente, todos os animes que colocam um episódio de praia, com uns destaques, uns ângulos melhores. Que assim, é, isso é, né? Mas isso aí é recente, né? Esse, é. Esse tipo de coisa é recente. Você não tem aí que nem, sei lá, deixa eu lembrar um... Um quase fanservice aí do Rama Mei, né? É, em Rama você tinha aí o fanservice, mas era uma coisa natural, né? Cê era era algum acontecimento do dia a dia, não era muito forçado, pelo menos do meu ponto de vista, né? Entre o Rama. Pra quem não conhece, o Rama Mei conta a história de, rapidinho, de um rapaz que caiu num lago na China, que há muitos anos, muitos anos atrás, uma moça morreu afogada nesse lago. Ele assume o corpo dela e outros personagens. O pai dele caiu num laguinho lá com um panda, morreu. Mousse é um pato. Shampoo é uma gatinha. E aí vai. É, bom, como o tema vai falar desse ano, então eu vou voltar agora. Então, pra mim, o Kill la Kill, tirando esse fanservice, eu acho que é uma coisa pra se recomendar. E uma coisa que eu não recomendo, que eu gostaria de aproveitar agora, que eu não quero. Que eu não admito que ainda assim seja Cavaleiros do Zodíaco é Ômega. Eu sabia que ele ia falar. Ah, eu sabia que ele ia falar dele. Vai, cara. Pô, cara. Nossa, eu tava muito feliz quando falaram que o Ikki apareceu. Eu fui arriscar assistir um episódio só pra ir contra totalmente o que disseram. E, meu Deus do céu. Cara, você é Ômega que nem One Piece, só que acabou depois dos 400. É. Nossa, assisti 400 episódios. Não, mas One Piece a gente vai deixar pra falar outro programa. Eu queria falar também de um Tokusatsu. Não sei se a galera costuma assistir Tokusatsu, quem estiver escutando e quiser dar uma olhadinha. Não é muito... não é muito que nem os Tokusatsu antigos, como o Kamen Rider Black ou o RX. Uhum. É o Kamen Rider Gaimon, né? Tá muito bom, por sinal. A história dele, o pessoal pode estranhar um pouco as armaduras, o formato assim que se tornou Kamen Rider. Mas eu acredito que a história é bem bacana, prende você e você fica meio até ansioso pelo próximo episódio. Tá bom, isso a parte de séries assim, que eu me lembro que eu destaco esse ano, né? Se eu for lembrando, aí eu vou falando pro pessoal no decorrer do pod. Eu tenho mais um pra recomendar também. Teve um mangá que era do Kamen Teacher, e esse ano foi sair uma adaptação por ele de live action. Também está muito bom. É, eu recomendo. Quem não ama o mangá, tem que assistir a série, que está muito bom. E agora vai sair um filme também. É, foi prometido um filme. Só não me recordo para quando vai ser. Mas vai ter um filme para continuar a história. Se eu não estou enganado, o Kamen Teacher é o mangá do mesmo criador que fez o Great Teacher Onizuka, o GTO, né? É, então o sucesso do Kamen Teacher foi tão bom assim que fizeram, assim como o GTO, né? Fizeram um seriado de live action. Que é muito bom, por sinal. Não, é meio. É um pouco diferente assim do mangá, mas é muito bom, eu recomendo também. E o filme vem longa-metragem, que é continuando a série de TV. A gente não sabe se vai parar por aí ou se vai continuar alguma coisa, mas altamente recomendado, assim, pra quem não viu, então, Kamen Teacher é uma boa pedida. A leitura e. E os vídeos mesmo, seria. E novidade sobre esse Tokusatsu, a gente vai estar de olho também. Mais alguma coisa? Alguém tem alguma coisa pra falar de anime esse ano? Não, acho que tá. Tá bom pra caramba, já fechamos bem isso aí. Ah, então vamos. Vamos pro próximo. Que não é muito nossa praia, mas. Vamos falar então de cinema. Enquanto isso, na sala de justiça. Então vamos lá. Cinema, então. Como que foi o cinema pra vocês? Se alguém lembra de... Mesmo não passando no nosso cinema, se alguém lembra de algum... De um filme que gostou, de herói. A parte mais nerd da coisa, né? E aí? Bom, os filmes lançados em 2013... Em 2013? Nossa, essa foi demais, né? Ai, que burro! Dá zero pra ele! tá nervoso. Pelo que eu lembro, foi Thor, O Reino Sombrio. Homem de Ferro 3, Man of Steel, O Hobbit, deixa eu ver mais algum, Pacific Rim, E desses daí, o que mais me agradou foi Pacific Rim. É, eu acho que Pacific Rim agradou todo mundo, né? Não, não foi assim. Nossa! É o meu filme do ano. Que nem foi o Batman em 2012. Mas foi o que melhor se encaixou pra mim esse ano. Já que tentaram fazer Star Wars com o filme do Thor. Thor eu não vi ainda, mas o Pacific Rim eu acho que foi o Jubileu Nerd, né? Eu acho que sim, Pacific Rim pra todo mundo que é acostumado com filme de robô gigante, esse tipo de seriado, gostou, né? É um filme, eu achei assim um bom filme pra começar, se Hollywood tá querendo trazer esse tipo de filme pro mercado americano, acho que eles começaram bem. Não é o melhor filme, não é tudo do jeito que eu esperava, né? Mas ainda assim é um filmaço mesmo. Você vê todas aquelas ações dos robôs, dos monstros, tudo aquilo que a gente sempre quis ver. Eu acho que todo fã de Tokusatsu sempre imaginou uma qualidade maior, uns efeitos especiais, sei lá, eu acho que as cenas do soco, os saltos embaixo do mar. Tudo, sabe? Não acredito que seja. Aliás, acredito que isso seja muito bom, assim, pra começar. Bom, eu não tenho muito o que falar de cinema aqui, porque eu não acompanhei muitos filmes que vocês acompanharam, mas eu vou dar só um comentário num filme de anime que saiu no Japão esse ano, que foi muito falado, que era o filme da série Madoka Mágica. Esse filme é a continuação da trilogia. Ele não sei se vai ter mais uma continuação ainda, uma tetralogia, não sei como foi anunciado. E uma maior curiosidade desse filme, além do novo personagem e o sucesso que fez no Japão, foi o recorde de bilheteria de um filme de anime no número de vendas de bilhete e no número de arrecadação, no valor. Eu não tenho aqui os números comigo, mas pelo que falaram aqui, falaram na semana do lançamento, em duas semanas ele bateu o recorde anterior, que era do filme do K-On! De 2011. Esse filme, lançado esse ano pelo Studio Shaft, o mesmo de Monogatari, acabou tá fazendo todo esse sucesso lá no Japão. A gente não sabe quando vai chegar aqui no Brasil, obviamente tem fãs também esperando aqui também. Pô, legal, bacana. Bom, já que você deu uma dica de um filme que saiu no Japão, eu tenho também um filme muito bom que saiu no Japão, que é comédia pura, que é o Hentai Kamen. Hentai Kamen é um filme sensacional. O cara tira só falar um pouquinho dele, que ele tira o poder dele na roupa de baixo. Como ele não pode se mostrar por ser forte e tudo mais, ele usa uma máscara, que é uma calcinha, na cabeça pra se disfarçar. E usa a roupa de baixo para ficar mais forte. É uma grande dica para quem gosta de filme de comédia e filme japonês. Próximo baile fantasia, eu já sei o que eu vou fazer. Não faça isso. Não. Pô, cara, isso aí. Isso já no primeiro, vocês imaginam no resto. Bom, para mim, tô ouvindo isso, pra mim, ó, pra mim, ó, alguns destaques de 2003 no cinema, para mim foi. Esse ano foi meio xoxo, assim, mas tem alguns filmes, por exemplo, Detona Ralph. Detona Ralph saiu em janeiro, cara. Aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que ele já tinha estreado nos Estados Unidos no ano passado. Mas em janeiro chegou o Detona Ralph no Brasil e me surpreendeu, assim. A historinha eu achei bem bacana. O final eu achei coerente com toda a história. Esse negócio de pegar os personagens de videogame e colocar eles num filme, assim. Em pontas, né? Eles não são os personagens principais, né? Mas a temática em si de todos os jogos que a gente conheceu, assim, tem pelo menos um pedacinho se vê nesse filme, né? E inclusive os caras estão prometendo pra sequência, né? Alguns outros personagens, né? A interação do maior do Sonic, né? Que ele tem uma passa mais lá, tem o. O Zangief, todos esses personagens, que Detona Ralph, acho que a maioria já deve ter assistido, mas quem não assistiu, eu recomendo bastante dar uma olhadinha no Detona Ralph. Eu acho que, assim, é um filme que sai se divertir. Agora, o Homem de Ferro 3, puxa vida, véio, pra não falar outra coisa, é a minha decepção do ano, cara. Na lágrima. A decepção do ano é que você ainda não viu, é Thor 2. Quando você vê Thor, o Reino Sombrio, você vai ver o que é decepção. Não, prefiro não. Thor, eu ainda tenho esperança de ver aquele loiro forte batendo todo mundo. Mas o Homem de Ferro 3 já perdeu aquele clima rock and roll que teve no 1, no 2, até mesmo nos Vingadores, né? E o Homem de Ferro 3 já ficou mais popzinho, ele já não era um... Você já não sente mais aquele Downey Jr. tão à vontade quanto nos outros filmes, né? Já tá mais travadão. Sei lá, eu acho que esse clima mais popzinho já perdeu o clima, né? Que conseguiu, né? Construiu no filme 1, 2 e 3 um filme, apesar de divertido, um pouco mais denso, né? Mas esse não, já tá um filminho mais com um pouco mais de piada, um filme mais manjado, né? Outro, mas compensou, assim, né, as cenas de ação, você conseguir ver as outras armaduras que você... Porque eu, por exemplo, achei que ia demorar bastante pra ver as armaduras que ele usa muito nos quadrinhos, elas parecem nem que seja por alguns segundos ali na tela, né? É um filme que até se você puder assistir em câmera lenta depois, pausando para identificar todas elas. Outro filme que eu gostei bastante também foi o Guerra Mundial Z. Filme de zumbi, do Brad Pitt, loiro, bonito. Brad Pitt, eu acho que ele conduziu muito bem o filme, assim. Em alguns momentos, quando você acha que o filme tá caindo um pouquinho no enredo, tá perdendo um pouco da história, ele te surpreende na cena seguinte. Então, eu acho que os diálogos são bons, o jeito que o filme acontece, né? E tem tudo que todo mundo quer, cara. Ação desenfreada, zumbi, morte, mais zumbi, morte, muitos zumbis, muito, muito. Se o Walking Dead fosse metade da potência do zumbi do War Z, com certeza e que companhia já tinha ido pro espaço. Outro, agora, pra mim, lembrando também, né, tem o Star Trek, Além da Escuridão, não sei se a galera acompanha, eu acho assim que reformularam totalmente eu acho que nesse filme você vê mesmo que o J.J. Abrams, ele mostrou que Star Trek não chega a ser não fica tão cheio de ação quanto um Star Wars, mas ainda assim ele mantém a ação e o clima de Star Trek. Quem conhece a série de verdade vai poder sentir durante o filme, né? Você se empolga com o filme o tempo todo, não é um filme muito cheio de clichês. Então, você tem aí Klingons, você tem até um personagem icônico, né, que é o Khan, né? Então, acho que foi um spoiler que eu disse, mas eu recomendo. Recomendo muito. Wolverine, pra mim, eu não vou comentar muito, porque Wolverine eu achei uma droga, cara. Foi um lixo. Eu achei um negócio fumegante, cara. É muito impressionante. Puta, o Wolverine eu esperava tanta coisa, mas ainda assim, ainda espero que os caras consigam encaixar um Wolverine no cinema, que você fala assim, que legal. O personagem em si, o Hugh Jackman, ele leva o Wolverine muito bem. Ele, assim, por atuação dele, as cenas dele, você acredita mesmo que ele é o Wolverine, né? Mas o roteiro mesmo em si, eu acho muito, muito fraco. Não tem um roteiro ainda que você pudesse falar assim, meu, saí satisfeito. Parece que a Fox sempre consegue dar uma cagadinha no roteiro. É um tipo de roteiro então, assim que não se adaptou pro personagem. Foi isso, mais ou menos, né? É, exato, exato. Não, não é muito a cara do personagem. Eu acho assim, Wolverine é um filme pra quem não conhece os quadrinhos. Uhum. Wolverine é um filme assim meio, sabe, muito fraquinho. O roteiro perto do que o personagem pode oferecer. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Thor eu não vi ainda. O que é as duas também não vi ainda. E o Hobbit. Acho que o último grande filme nerd de 2013, que eu não consegui assistir ainda, mas que muita gente tá falando que é bom. E eu acho que... Eu vi o pessoal comentando bem também sobre. Eu acho que é o próximo filme. Ah, eu esqueci, cara. de falar do, dos meus melhores, do, acho que um dos melhores heróis do quadrinho, né? Aliás, um dos primeiros, né? É o Homem de Aço. O Homem de Aço, eu acreditei mesmo que fosse ser um, um baita filme, mas depois da terceira vez que você assiste, você começa a ver muito defeito, você começa a ver muita coisa que podia ter, que não precisava ter acontecido, como a destruição em massa da cidade, algumas explicações que ficaram meio estranhas. Bom, e... pra mim foi a primeira vez, tirando no, é, no jogo do, da DC, que eu vi o Superman matando alguém. Nunca vi o Superman matar alguém se não fosse por causa da Lois Lane. Eu acho que o esquema dele matar alguém, eu acho que já nem é tão spoiler assim, porque a maioria já devia ter ouvido falar disso. Eu acho que nem é tanto problema ele ter matado alguém se não fosse as condições, né? Condições totalmente desnecessárias, né? Ele esperou a cidade inteira cair, milhares de pessoas provavelmente morreram, por mais que o policialzinho fala que 7 quadras foram evacuadas, ainda assim, sei lá, é muita gente que morre. Eu acredito que o Superman não deixaria isso acontecer, né? Eu acho que ele iria priorizar um combate em campo aberto do que onde foi realizado. É, esse é um dos furos, né? A falta de preocupação do Superman com a população. Então. É, mas pode ser explicado porque ser a primeira batalha dele e tudo mais, aí, por enquanto, ele ainda não tinha aquele senso de proteger todo mundo. Aí pode ser uma explicação para ele ter destruído tanta cidade. Aí a partir daí ele pensa assim, putz, eu tenho que proteger, então eu tenho que levar o pessoal para um lugar que não vai afetar todo mundo. Ah, mas aí eu já acho que é para o segundo filme, né? Eu acho que nesse ele tinha que, em algum momento ele tinha que olhar em volta e falar assim, nossa, o que que eu fiz? Né? O que que nós fizemos? E em momento nenhum ele fala isso. Em momento nenhum você vê um Superman que olha a sua volta e vê que, opa, peraí, antes de beijar a mocinha, deixa eu ver se não tem alguém precisando de ajuda. Eu acho que é isso que, eu acho que isso que faltou, né? Em alguns momentos eu achei longo demais, eu achei que podia ter sido um pouco mais resumido e algumas coisas ficaram longas demais. Mas eu fiquei contente, porque assim, eu sempre quis ver um Superman poderoso no cinema, né? Eu sempre quis ver na tela o que o Superman pudesse ser capaz de fazer, né? Isso mostrou bastante. Acho que até exageraram nisso, mas... É, ainda assim, se eu fosse dar uma nota pro Homem de Aço, pensando em tudo isso, no roteiro, em ação e tudo mais, eu acho que minha nota seria 7 no máximo. 7 porque realmente eu vi um Superman que poderoso, né? Um Superman que aprende e tudo mais, aprende sobre seus poderes, mas não aprende sobre humanidade. Eu acho que isso que ficou meio faltando, né, no filme, assim, pro roteiro ideal, né, vamos dizer. É, mas se eu fosse pôr um top 3 de cinema, seria isso aí que eu falei pra vocês mesmo. Uhum. Seria o Detona Ralph, podia colocar em terceiro lugar. O War Z. É, o War Z eu acho que colocaria em segundo. E em primeiro, cara, na minha opinião, seria o Star Trek. Desse que a gente falou. Ah, não. Pacific Rim e Star Trek, eu acho que deveria em a primeira posição aí, no meu ponto de vista. Legal. Eu acho que Pacific Rim devia ter, se tivesse menos... O romancezinho dos dois lá faria mais. Ah, mas hoje em dia, Hollywood, se não tiver um romancezinho, um casalzinho que tem as suas, suas diferenças, depois se adora. Isso é clima de anime, cara. É, mas eu acho meio desnecessário. Não, sim, mas se você for pensar, o Pacific Rim é cheio desses trejeitos nipônicos mesmo, né? Você vê os robôs, as diferenças entre os personagens, depois encontrando um bem comum para poder sobreviver, e depois disso surgiu uma amizade, aquele capitão durão, mas ainda assim, coração mole por dentro. Isso aí é bem clichê de anime mesmo, né? O Del Toro, eu acho que ele pegou todas essas fórmulas que a gente vê nos animes, no Tokusatsu, e colocou na salada e falou assim, vamos fazer um filme e vamos mostrar o que é. Ah, lembrando que Pacific Rim, eu posso estar errado, alguém me corrija, mas Pacific Rim era pra ter tido a estreia logo depois que aconteceu lá no Japão, lá o Hotpot, que é, como é que fala? Terremoto isso, tsunami. 2011. Isso é. Mas parece que eles não quiseram lançar o filme na mesma época, porque os bichos aparecem numa fenda, né? Uma fenda dimensional, causando assim alguns acidentes. Então eles não quiseram associar o filme com o que estava acontecendo. Então resolveu esperar um pouquinho. Acho justo, acho respeitável ter essa espera desse. É isso, pra mim, 2013 no cinema foi assim. O Luiz já deu a opinião dele sobre o filme de 2013? Ah, eu, como falei, não assisti os filmes do cinema esse ano, tô devendo essa. Mas eu vou procurar alguns pra assistir, as recomendações que vocês deixaram aí. Fica tanto pra mim como para o pessoal que tá ouvindo. E cada um depois tira suas próprias opiniões também do filme, como se achou bom, se achou ruim também. Enquanto isso, na sala de justiça. Agora é Games em 2013, eu não joguei nada. Eu joguei Left 4 Dead nem em 2013. Games de 2013. Eu tô devendo do Left 4 Dead também. Games de 2013, eu joguei Pokémon. Ah, é? Fala aí, Tito. Fala um pouquinho do Pokémon que veio arrebentando a boca do balão, ficando no toque de paradas por várias semanas consecutivas, superando o GTA V ainda por cima. É verdade, nas vendas. Não, isso eu posso dizer que eu acompanhei um pouquinho. Pokémon conseguiu superar GTA. É, porque Pokémon tá todas as idades, né? Agora GTA já tem algumas restrições. Eu acho ainda que GTA ainda tem alguns pais que olham pro filho e falam: não, você não vai jogar isso. Essa molecada jogou, provavelmente foi na casa de algum amigo um pouco mais velho, com um pai que não presta muita atenção nisso. Mas Pokémon não, Pokémon. Eu acho que tem gente que desde o lançamento joga todo dia, pelo menos um pouquinho aí. Eu acho que não. Acho que Pokémon é um jogo que vai durar ainda. Essa é a minha opinião. Ah, vai longe isso aí, vai longe. Até a pessoa logo vão criar coisa nova, fazer expansão. Teve alguma novidade, Teta? Alguma coisa no Pokémon entre essa versão e a última que chamou a atenção? Bom, a novidade que mais chamou a atenção no Pokémon nessa versão foi o fato de você poder andar na diagonal agora. Coisa que tava faltando. Putz, podia ter sido lançado na época do GBA, mas os caras me esperaram 4 gerações para lançar, pra fazer o personagem andar na diagonal. E essa é boa. Também teve a grande mudança de gráfico entre o Black 2 e o XY. Black White 2 e XY. A diferença disso aí é enorme também. Comparado com a cronologia, foi sempre melhorando. Mas chegou tipo assim, no GBA era um gráfico. A diferença do GBA para o do DS é quase nada. Mas a diferença do DS para o 3DS já foi... Mas explica pra gente. Explica pra gente o que é GBA. Pra quem... GBA é o Game Boy Advanced. Ah. Era a evolução do Game Boy. Ah, bacana. E foi o último que saiu, né? De ele andar na... Quando você fala assim, andar na diagonal, é porque o personagem só tinha os caminhos ali pra seguir. Ele era sempre as ruas... desenhado, os caminhos desenhados no cenário, ou o que que explica pra nós esse negócio de andar na diagonal aí? Porque... Não, antigamente ele só andava em linha reta. Linha reta, como posso dizer, na horizontal e na vertical. Então, se você queria chegar num lugar e levasse mais, e quisesse chegar mais rápido, você não podia, porque você tinha que andar 3 quadradinhos pra direita, depois descer mais 3 quadradinhos pra esquerda. Tipo agora assim, não, você desce na diagonal direto e chega lá mais rápido, cortando tempo. Ah, bacana. Tipo assim, na versão antiga ele era tetradirecionado, né? Entendi. A versão antiga ele era tetradirecionado, ele só tinha 4 direções. Era a direção que você guiava através do controle. Como agora, é que é? Repete pra nós? Como é que chama? Tetra? Era tetradirecionado, ele só tinha 4 direções. A norte, nossa, que palavra leste. Bonita. Tetradirecionado. Anota também, anota também. Anotado. Anota no caderninho. Você vai lembrar disso. Boa. E agora, nessa versão nova, ele já tem todas as direções do jogo pra você poder tá guiando melhor o personagem. Isso mesmo. Ah, muito bom, legal. Eu acho que games foi isso. Tirando a evolução, os lançamentos, Xbox One. Eu fui lá no BGS, dei uma olhadinha, não consegui jogar porque a fila era muito grande. Xbox One, PlayStation 4, eu acho assim que, tirando esse monte de confusão, essa rivalidade que eu acho até tonta, mas vai ter, eu acho que acaba deixando até mais engraçado às vezes. Eu acho assim, que em breve, daqui uns 4 ou 5 anos, eu vou ter meu Xbox One. Daqui uns 5 ou 6, eu tenho meu Play 4. Então, acho que... Tá pensando no seu Play 4 daqui 5 ou 6, tô pensando no Play 3 daqui 6 ou 7, ó. Ixi. O meu retrocesso, sabe? Ixi. É, mas é um pouco retrocedendo. Ó, também uma plataforma que surpreendeu foi o Wii U. Todo mundo não tava dando nada pra ele, que os joguinhos eram muito infantil e tudo mais. Mas os jogos mais, como posso dizer, mais divertido de se jogar, assim, é pro Wii U. Que é Zelda, Smash Bros, Mario. Jogo mais divertido. É, cara, é o que eu costumo falar, pessoal. A Nintendo sempre vai na contramão das grandes, né? Eles sempre se preocupam um pouco com a interatividade, com a diversão dos jogadores, depois com os gráficos, depois com esse tipo de coisa. Eu acho assim, que a Nintendo, das duas aí que a gente sempre falou, eu acho que é uma das poucas que sofreram com essa evolução da nova geração, né? Eu acho que por causa da Nintendo que a gente tem jogos tão divertidos assim, né? A Nintendo nunca lança nada pra perder, né? Público, é isso, né? minha parte deles. É essa. Pra computador, tem alguma novidade? Ou algum jogo assim que desenvolveu legal pra computador, que destacou esse ano aqui? Teve Assassin's Creed. É, eu não tenho muito o que falar também de jogo de computador, porque o único jogo que eu joguei esse ano foi Neverwinter. Que eu joguei pouco. Neverwinter também. Durante as férias de julho. A única coisa que eu joguei também. Eu passei algumas horas jogando, achei legal, bacana a jogabilidade, só que eu não dei mais sequência, e nem sei como que tá o jogo hoje. É, eu também não dei mais sequência nenhuma. Muito. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Os eventos de 2013. Bom, então vamos tocar então, vamos começar com os eventos desse ano, os eventos de anime, eventos de games que nós tivemos durante todo esse ano, fala um pouquinho do Free Day que foi realizado na nossa cidade, vamos tocar o barco aqui. Começando pelo Anime Dreams. Anime Dreams 2013. Certo. Anime Dreams 2013, eu não recordo se eu fui. Não. Eu não fui? Não, eu acabei indo. Você ficou, eu fui. Olha. Então me diga, como foi o Anime Dreams de você esse ano? Muito bacana. O lugar que foi, o colégio Marista lá, só que a única coisa ruim é muita escadaria, aquele colégio. Tem 4 andares, cara. Foi o prédio onde foi o Anime Park aquela vez que a gente foi? Não, porque lá foi a Faculdade Cantareira. Esse colégio Marista, agora esqueci, não me recordo que bairro que fica, lá em São Paulo. Mas foi um evento bacana até, viu? Infelizmente, eu não achei, nessa versão desse ano, o Anime Dreams, não achei as coisas tão com preço tão barato quanto no outro ano. Eu achei que deve ter, por causa desse negócio do dólar, essas coisas que mexeram um pouquinho, o preço ficou um pouquinho mais lá em cima. Mas fora isso, foi um evento bacana, teve bastante atração. Fora uns caras vestidos de cosplay de Sailor Moon que nós encontramos por lá. Foi tenso, mas foi legal. Bom, vamos falar então da renovação. Do novo local que foi o Anime Friends 2013. Ah, sim, o evento realizado no Campo de Marte, em São Paulo. Um lugar amplo. Bacana, bem organizado, até a parte dos banheiros que foi ruim. E aí foi a única decepção que eu encontrei no evento. É, o que eu achei ruim do banheiro do Anime Friends desse ano foi que ele ficava perto do palco. Então na hora que dava um ventinho assim, tá ligado? Uma brisa. Levava todo aquele cheiro ruim do banheiro químico em direção ao palco. É, isso aí foi... Era um local amplo. Voltei. Qual é que vocês estão falando, hein? Estamos falando sobre o Anime Friends 2013. O Friends foi o especial 10 anos, né? Exatamente. Uma coisa que eu achei da hora também foi a presença do ator do Jiraiya. Eu muito tenho pegar o autógrafo, Não, eu peguei o autógrafo. Quem quiser ver, inclusive quem quiser ver a gente pegando o autógrafo dele, tem nosso canal do YouTube lá. É, nosso canal, por enquanto é. Claudelino Moreira. Se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar o vídeo, a gente vai colocar o link. no final aí da postagem do podcast, a gente pegando o autógrafo. Mas, sei lá, interrompi você, desculpa. Bom, a gente precisava de você para falar sobre os animes do interior do começo do ano. Os animes que do começo do ano? Os eventos de anime. Eu tô nervoso, ele tá confundido um pouquinho. Não, desculpa, eu tava meio fora. Ah, os eventos do começo do ano foi. A gente começou com o Dreams, né? Como sempre. Então, o Dreams eu comentei aqui um pouco, gente, eu estive lá. Colégio Marista, só achei ruim que o lugar foi uma escadaria danada, 4 andares de escadaria e todos eles com sala temática. Porém, o evento foi excelente. Só não achei também tão bom os preços das coisas, que não estava tão acessível quanto nos outros eventos. Mas foi um evento bem legal. Deu para se divertir do começo ao fim. Agora, depois aqui, pode ir para os eventos do interior. Ah, os eventos do interior, cada vez melhor, né? Os eventos aí, a gente teve evento em Limeira, Campinas, Americana, Ribeirão Preto, Americana, eu falei já, né? Sim, Americana, na primeira parte, que foi realizado em abril, eu estive. Os eventos do interior, assim, pensando no fato de, sei lá, eu acho que essa é a minha opinião, né? Eu vou a evento aí há pelo menos uns 10, 12 anos já estou indo para evento. E às vezes eu acho que não tem para onde muito ir agora os eventos, né? A evolução deles, o público que vai acabar. O público vai acabar assim, decidindo o que eles querem ver, o que eles não querem ver, né, nos eventos. A gente teve aí no começo do ano passado para cá um boom da web celebridades. Né? Uhum. É bem bacana porque alguns você conhece pessoalmente, se tira alguma dúvida, você pode até mesmo, né, conversar com eles, ver o que eles estão. Que nem no caso do evento de Americana, eu conversei com os dubladores que estavam presentes no evento de abril. Era o Ricardo Juarez, que fez a voz do Johnny Bravo e é locutor da TV Globo. E o Luiz Antônio, parece o nome dele, se não me engano, que ele é o dublador do senhor Piccolo e do Dr. House. Eles conversei com eles, muito bacana, atendeu a gente muito bem. E o mais legal agora é que o pessoal de São Paulo, os dubladores de lá, estão começando a vir mais para os eventos de Americana, tá ficando bacana isso. Os eventos americanos, os eventos do interior, né, em geral. Isso, a vinda deles fica mais por conta dos organizadores, né, e do público, né. Uhum. Eu acho que quem manda mesmo nos eventos é o público. Se tá um dublador lá, se tá uma atração, um web celebridade, né, os vloggers... Se eles estão lá é porque o público sente a necessidade de eles estarem lá para conhecer de perto, né? Sair, diminuir essa distância, né? Entre, por exemplo, dublador, muita gente só conhece os dubladores pela internet ou pelo mesmo filme, seriado que ele costuma assistir. Uhum. A web celebridade, apesar de ter o vídeo ali, as pessoas ainda sentem falta desse contato mais humano, né? Então acho que isso está trazendo mesmo pro pessoal, né? Que gosta disso, né? A parte dos eventos, nas atrações, esse tipo de coisa é só o tempo mesmo e o pessoal para editar. Tem crescido muito o evento de Limeira, que era muito fraco, o pessoal de Limeira tem gostado bastante. Piracicaba, o evento tem crescido bastante, todos eles em todos os sentidos, né? Eu não vi nenhuma, nesse ano, em todos os eventos que eu fui, não teve nenhum evento inédito, algum evento que não teve no ano passado, né? Certo. Então, eles todos estão tendo um público maior, né? Um público mais exigente mesmo, um público que é isso para se divertir, né? Ele é o cara que gosta de anime, mangá, de quadrinho, ele já tem um... Aqui no Brasil já é muito restrito, né? A diversão para eles, né? Se eles não estão na internet ou conversando com o grupo de amigo deles, não tem muita coisa a fazer. Então eu acho bem bacana essa ideia dos eventos, ter a popularização dos eventos, né? Uhum. Você ter um aí praticamente em cidades próximas para o pessoal possa interagir, né? Encontrar amigos. A parte de jogos eletrônicos ainda tá engatinhando, mas já está conquistando bastante. A gente já tem aí, que nem o pessoal que é fã de League of Legends, nos eventos de anime já tem a interação desses jogos, né? O pessoal participa de uma... Participa antes, né, de uma seletiva, né, que é feita em casa, onde a pessoa preferir jogar, e nos eventos estão tendo as finais, né? Isso eu achei bem bacana, né? Eu espero que não fique só em League of Legends. Uhum. Mas se acontecer com outros. Com outros jogos também. É, outro que cresceu bastante em evento de anime, que eu percebi também, esse ano foi os jogos de tabuleiro e os card games também. Tiveram um bom crescimento. Ah, sim, é. Os jogos de tabuleiro, você vê aí, você tem a Galápagos, né? Que sim. Praticamente está se enfiando em todos os eventos de um jeito ou de outro. Isso eu acho muito bacana, cara. Eu acho assim que leva para quem não conhece ou para quem tem aquele preconceito, né? Aquele preconceito, né? O cara acha que o jogo de tabuleiro é um negócio chato, que ele não vai se divertir. Ou aquele cara que acha que tudo é banco imobiliário. Tudo é banco imobiliário, war e... sei lá. Fica naquele mundinho, né? Isso, é. Então, o negócio é abrir a cabeça. É, a temática dos jogos estão mudando bastante. Runicard, Zombicide, né? Que é os de zumbis, né? Eu tô falando esse que é o que eu joguei esse ano, tá? Então, eu acho que vai, esse ano, assim, foi bem melhor, assim, eu acho que pra parte de board game, né, os jogos de tabuleiro, acho bem bacana, assim, pra quem quiser se interessar, procurar um stand, né, a área de board game, de card game, os jogos de tabuleiro tão bem bacana, sempre tem algum jogo que você não precisa ser, vamos usar aí o termo nerd ou otaku pra se divertir, né, você pode mostrar pra sua amiga, pro seu namorado, namorada, pra família, dá pra jogar todo mundo tranquilo. Interagir todo mundo, né? Isso. Vai tirar a cabeça da tela do computador e vamos interagir, vamos abrir a mente, fazer diálogos, bem melhor. E a outra coisa que eu destaco, assim, nos eventos de modo geral, são os cosplay. Na minha opinião, eu acho que se algum cosplay, algum fã de cosplay estiver ouvindo, puder corrigir a gente depois, mas eu acredito que nesse ano foi o um dos melhores anos, assim, pra cosplay. Um ano que eu vi muito cosplay. Alguns eventos em São Paulo, Fortaleza, Minas Gerais, tive o VIC, né, em Minas Gerais, esses eventos maiores, assim. Santos, é. Cada estado, cada cidade tá procurando, cada região tá procurando ter um evento sólido, né. Então, eu vejo bastante foto de cosplay, eu acho muito bacana. Cosplay no Brasil é aquele... Infelizmente é aquela história de tudo no Brasil, né? Tudo é um pouco mais caro. O cara, às vezes, vê nos Estados Unidos aqueles cosplay lindos, maravilhosos, muito bem produzidos, né? Às vezes aquele cosplay que o cara gasta um X, aqui ele é metade do dobro, né? Lá fora você tem um acesso muito maior a tecido, a acessórios que você pode estar transformando no seu cosplay, né? Criando, né? E aqui não, aqui a gente depende ainda dos altos preços ainda para um tecido legal, para uma lente de contato, uma peruca. Lamentavelmente aqui fica à mercê da burocracia brasileira. Isso, é. É uma coisa que um pouco desanima, mas quem gosta de cosplay, quem gosta de vestir, não desanima não. Vai atrás, mesmo que se gaste um pouquinho mais, economiza um pouquinho de dinheiro durante o ano, até chegar um evento legal. Se a veste, ideia do cosplay, vai, eu achei o cara fazer. É. Esse negócio que você falou de economizar, eu acho que serve também pro cara do cosplay ir fazendo ele, não na última hora, né? Vai ter, sei lá, a gente vai ter o Anime Friends no meio do ano. O cara não precisa chegar junho pra fazer o cosplay, né? Ele pode começar a fazer agora, ele faz, sei lá, uma parte do cosplay agora, começa a fazer de mês a mês. Não pesa no bolso e também não fica corrido e ele pode consertar alguns detalhes sem muita dor de cabeça. Né? Eu acho que a parte de cosplay tem crescido bastante e eu admiro mesmo o trabalho. Cosplay fraco ou... acho que fraco é uma palavra meio desmerecedora, né? Eu acho que um cosplay simples e um cosplay mais buscado, acho que os dois têm o mesmo valor, né? Tudo depende mesmo do bolso do... Tudo depende do bolso de quem tá fazendo e da motivação, né? Afinal, no final, o que vale é a diversão. Exatamente. Bom, sobre os eventos, né, a gente falou um pouco do interior, tem o Free Day que foi realizado esse ano também, né? Isso, o Free Day que foi realizado em conjunto com a Anime X, né, a loja Anime X das outras histórias. Foi realizado no... A gente teve uma versão dele no comecinho do ano, que não foi muito... Não, esse ano a gente não teve? Foi no final do ano passado? Não lembro. Não, teve sim, em abril. Não, foi no final do ano, foi? Abril. Não, a gente teve... Não, teve uma versão assim do Free Day. Foi dia 14 de abril. Isso, eu vi agora aqui na agenda também. Dia 14 de abril a gente teve um ótimo Free Day, um ótimo evento, assim, que a recepção do público foi muito boa. Muito obrigado a todos por participarem. E teve a versão, a segunda versão especial, né, no Shopping Center Rio Claro. Com a participação do Wendel Bezerra. Isso, é o dublador do Goku e do Bob Esponja e tantos outros, tantos Jack outros. Jack Chan. Foi muito legal entender a gente, viu? Na hora que ele ia lá, ele foi muito bacana muito entender simpático. Gente. Autógrafo pra todo mundo que, lógico, que conseguiu ficar na fila. Uhum. Muito bacana. Depois nós tivemos ainda de outros eventos, nós tivemos a segunda parte dos eventos anterior, né? Sobre Anime Friends, alguém tem alguma coisa a colocar? Eu acho que é o local novo. Apesar do Richard ter falado da parte do banheiro, que eu acho que não tinha como prever isso daí. Mas eu acho que o local novo, o Campo de Marte. É, mas tem que levar em consideração que só ficava ruim na hora que ventava, né? Pra quem tava ali no show ali, teve um momentinho que tava bravo, viu? Eu acho que a posição dos banheiros ficava muito boa. Você tinha banheiro no começo do evento, né? Pra quando chegasse. Certo. E lá no meio. O único problema foi isso aí, essa parte lá do ventinho. Eu dou um destaque no dia que eu fui, no primeiro foi no sábado. Ao casalzinho se pegando atrás do banheiro químico. Se dá destaque com um casal se pegando. Pegar atrás do banheiro químico. Ah, tá. É mais necessidade, né? Lá no meio do show, lá, tu pega, olha pra trás com um casalzinho lá atrás do banheiro químico. Isso foi surpreendente no OnlyFans. Não. Vamos destacar a parte. Vamos minimizar um pouco isso. Uma coisa legal que eu achei. Na parte que tava tendo o pessoal jogando aqueles jogos online da saga da Level Up, foi aquele salão que eles fizeram, com aquele telão grande, um monte de computador lá que tinha equipe jogando, narração ao vivo, ambiente. Aquilo achei sensacional, foi uma ideia genial aquilo lá, viu? Ah, isso é verdade, né? Aquilo foi muito bacana. É, que eu me lembre mesmo do Ressaca agora, Eu só acho assim que a parte do que eles colocam do Brasil Comic Con, acho que podia melhorar um pouquinho mais, mas eu acho que não tira a audácia, não. O Anime Friends, podem me chamar de puxa-saco, podem falar de qualquer coisa. Eu acho que ele é um ótimo evento, assim, para quem não conhece, compensa muito ir pelas atrações, pela estrutura. Eu acho que os caras têm melhorado a cada ano. Eu acredito pra 2014 pra galera aí, hein? Isso, eu acredito que eles vão melhorar ainda mais. Esse negócio que o pessoal fala sobre os locais, às vezes a gente tem que pensar também que o Brasil não é um lugar fácil com estrutura para receber eventos, né? Tem para muitos eventos, mas o tipo do Anime Friends, ele já é grande já, né? Eu acho que é um evento que todo mundo quer entrar todos os dias, se pudesse. Então... eu acho que eles chegaram num lugar bom. Espero que o ano que vem seja ali também. Sei lá, eu não tenho muito o que criticar. Eu também avalio o trabalho do pessoal, né? Porque às vezes o pessoal vê muito lá, o pessoal só pensa em dinheiro, só pensa nisso, só pensa naquilo. Pô, tem que pensar também que os caras atraem atração internacional. Tem toda uma estrutura, assim, vocês parar um pouquinho pra pensar no trabalho que toda a equipe tem, não só do Anime Friends, tá? Tô falando em qualquer evento que você vai, que seja grande, os eventos do interior, da Avalon, eu acho assim, que as pessoas têm que pensar mais no trabalho que eles se esforçam pra deixar o evento legal, bacana, pra ter atração pra todo mundo. No tempo, assim, que a gente aponta os defeitos, né, a gente devia de quando elogiar também todos os lados, né, da organização. Claro. Lógico, ninguém é 100%. Tem algumas coisinhas, às vezes, que a gente vê e fala assim, pô, isso ficou feio, hein? Pô, isso ficou chato. Pô, podia melhorar isso. Ano passado teve isso, esse ano teve de novo. Lógico, isso sempre vai ter. Pra qualquer evento que seja, seja de anime ou de rock ou de qualquer outra coisa, o Rock in Rio mesmo. Rock in Rio mesmo tem problema com o banheiro de novo, sabe? Eu acho que todos os eventos estão aí estão melhorando bastante. E quem manda é o público. Eu acho que o público, a hora que perceber... Como ele pode influenciar na organização final de um evento, acho que a partir daí começa a melhorar bastante. Essa é a minha opinião, assim, no geral, sobre os eventos. É, que nem você pontuou agora aí, essas coisas não mudam de um evento para o outro, tipo assim, de um ano para o outro. Os problemas vão acontecer, como sempre acontecem. Uma coisa que nem, você falou de diversos problemas que não tem, que acabam acontecendo repetidamente. Uma coisa que eu achei, por exemplo, o Anime Friends esse ano... eu achei que ia pagar 2 horas de fila, igual eu peguei nos 3 anos anteriores. Não, eu acho que eu fiquei aqui 20 minutos na fila esse ano. Não, isso é realmente, isso tem que concordar mesmo que as filas. Acho que as filas nos eventos elas estão melhores, né? Acho que o pessoal acordou um pouco pra isso também, né? A organização. O sol chato de manhã ou daquela chuva. Isso, ou a chuva, então eu acho bacana. O que atrasa muito as filas na hora de entrar é a revista, né? Mas não tem jeito, cara. Isso é obrigatório. Segurança. Obrigatório, segurança. A segurança nossa mesmo, de um parente, de um amigo, tá ali na revista mesmo. A gente não conhece todo mundo, né? Uhum. Então, a gente tem aí pessoas que podem ou não tentar fazer alguma coisa. Então, segurança tem que ter mesmo. Se o atraso na fila for por causa de revista, do segurança certificar que o cara da minha frente ou atrás ou do meu lado, ou eu mesmo, não tá levando alguma coisa que eu possa me ferir ou ferir alguém. Exatamente. Diretamente, eu acho que tem que ter segurança mesmo, que eu acho que eles que garantem a nossa diversão durante o dia. Exatamente. Acho que isso tá de parabéns todos os eventos que eu fui. Da Avalon, da Yamato, e até mesmo o que a gente não falou ainda foi o Brasil Game Show. Agora eu vou falar esse assunto agora aqui na pauta aqui. Brasil Game Show. Lá, você esteve presente lá, foi em finalzinho de outubro, isso, né? Sim. Eu tive no último dia. Eu não consegui por causa do trabalho, não consegui aproveitar os primeiros dias. Mas eu acho que aproveitei bastante no último dia, assim, tinha um pouco menos de pessoas, né? Outro evento com cosplay também. As filas, lógico, gigantescas para experimentar os jogos novos, as plataformas novas, o Play 4, Xbox, e tantas outras coisas. Um destaque que eu acho muito bacana, esse é meu lado gordice mesmo, tá? É a praça de alimentação do Brasil Game Show. Completa, com tudo. A fila não era muito grande para você para você consumir. As filas estavam boas, a praça de alimentação, os locais para você sentar estavam de fácil acesso, bem maior que do ano passado. Os banheiros também, os banheiros de fácil acesso, limpos. Eu acho assim que o Brasil Game Show tem um monte de informação pela internet, mas para você sentir mesmo como é que foi, você tem que pegar um dia aí. E se conseguir ir num dia mais tranquilo, é até bom, porque você aproveita bem mais do evento, né? É legal porque bastante gente interage, você tem amigos, familiares indo. É um evento para todo mundo, cara. Quem conhece e não conhece acaba gostando do evento. A estrutura mesmo é muito bem organizada. É um evento também que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas do ano passado para cá eu acredito que mudou bastante. Inclusive a parte de fila, né? Apesar de ser gigante as filas, né? Maior até que nos eventos que a gente costuma ir de anime, eu acredito assim, que as filas, o formato desse ano foi bem bacana para distribuir mais o pessoal, para ter uma afluência bem maior, esquema de doação, esquema de descontos. Eu acho bacana, né? Colocaram mais dias, né, durante a semana, respeitando, porque foi no mesmo dia do Enem, né? Nem todo mundo podia ir. Então, pessoal, né? Depois que vocês tocaram mais dias, o pessoal agradeceu. Isso, eu acho que foi bacana pra todo mundo. Eu não me lembro agora de ter conversado com alguém que não gostou de alguma coisa lá dentro. Ah, eu lembro de alguém que não gostou de alguma coisa lá dentro. Quem que não gostou? O cara falou que reclamou da stand da Blizzard, que a stand da Blizzard tava no óbvio Borogodó. Ah, tá, não, mas isso aí já não é culpa mais do Brasil Game Show, né? Não é culpa da BG. Sendo que, na verdade, não tava. Ele que é um fã obcecado por um título e... Isso aí vai ter. Você tem aquele fã xiita lá que, se não tiver do jeito que ele gosta, é uma porcaria o evento todo. Isso aí você sempre vai ter. Mas eu acho que isso nem é culpa da BGS em si. Eu tô elogiando a parte da BGS. A parte dos stands mesmo, eu acho que... Essa parte de cada marca, né? Como que tava a fila pra entrar desse ano? Esse ano eles sanaram isso, essa volta você faz ela nos galpões a volta do evento, né? Então eles aproveitaram os galpões desocupados para colocar as filas em blocos, né? Então eles ficavam a sequência de pessoas, quando eles viam que lotava determinado bloco, passava para outro bloco numa sequência. Então só quando liberasse o primeiro o bloco da frente, eles liberavam as pessoas de trás, né? Então tinha menos gente do lado de fora no sol ou no frio, depende da situação que ele tivesse ali, e mais gente protegida se precisar de alguma coisa. E a entrada foi rapidinha, né? Alguns dias, até alguns minutos antes, eles soltaram a entrada pensando nisso daí. Bacana. Não, agora então, para encerrar o BGS, Aí fica bom assim o VGS, tá bem comentado. Bom, pra mim o destaque do interior, o evento de destaque do interior pra mim foi Ribeirão Preto. Eu acho assim que Ribeirão Preto é um evento que cresceu bastante. Não esperava o público que dá lá, que tem lá. Outro que eu achei bacana pra caramba foi que a gente participou, foi o de Campinas. Campinas cada vez maior. Acho que esses dois do interior que me chamaram bastante atenção. No meio do ano a gente teve o Anime Friends, o evento que bombou mesmo, que eu acho que a maioria das pessoas gostaram. Que eu acredito que nos próximos eventos vão melhorar mais e mais. E por fim mesmo, para mim, a parte para finalizar o evento foi o show do Flow. O Flow que se apresentou aí no Ressaca Friends, né? Eu esperava que fosse uma apresentação mecânica, algo que fosse deixar o show assim, chato, né? Apesar da maioria dos artistas que vêm solo, né? Eles vêm e se surpreendem com o clima, a recepção dos brasileiros, né? Por mais que sejam séries e animes que já não são tão atuais no Japão, quando eles vêm pra cá, eles sempre elogiam bastante isso, né? O calor dos brasileiros na recepção. Então eu acho que o Flow sentiu isso, né? Na hora que eles entraram, além do calor além do calor brasileiro, acho que eles sentiram o calor humano, a agitação mesmo do pessoal, né? Você vê durante o show, você vê eles agradecendo bastante mesmo a intenção deles de alcançar o público lá do fundo, lá ver se tá todo mundo vendo eles, né, curtindo o show. Isso eu achei muito bacana, né? Ponto fraco mesmo do show do Flow foi a falta de água ali na frente, né? Uma tentativa assim, mas eu acho que isso não desabona em nenhum momento, né? Eu acho que tem que elogiar muito bem o trabalho de segurança e bombeiros e staffs ali na hora de cuidar do pessoal. Você vê, eu não sei o tamanho, a distância padrão assim entre um bombeiro e outro, né? Mas eu acho assim que eles estavam atendendo bem, eles estavam prestando bastante atenção para ver se não tinha ninguém se machucando, alguém precisasse de ajuda. Eu acho que isso foi, assim, na parte da organização, assim, um ponto forte, né? Eles não deixaram ninguém desamparado nesse sentido, né? As pessoas que vieram a passar mal pela afobação, né? Pelo calor ali de tudo que estava acontecendo, os bombeiros responderam quase que de imediato, né? Voltando assim pra banda, eu achei muito bacana o fato de eles tentarem arriscar um português aí falando algumas frases. O guitarrista lá, ele arriscou até um oi, eu sou o Goku, do jeito dele, que, nossa, foi sensacional. Fez aquele setor, aquele pedaço que eles separaram pro show vir abaixo, assim, eu achei fantástico. Eles tocando o tema de abertura no final de Attack on Titan. Dragon Ball. O tema de Dragon Ball, nossa, xalá, rechalá. Lá no evento. Muito, muito bom, assim. Cara, não tem muito o que falar. Flow foi uma banda simpática. E que eu vim descobrir agora, depois, eu nunca fui muito chegado em Flow, assim, não por achar eles ruins, né? Não, nunca fui, nunca prestei muita atenção. Mas eu procurei saber um pouquinho mais da banda. E vi, né? Flow é uma banda inspirada. Os integrantes se inspiraram no X-Japan, cara. Legal. Então, sabia dessa, Richard? Não sabia, cara. Tô sabendo agora por você. Achei muito, muito bacana isso daí mesmo. E o que leva a crer que a maioria das bandas japonesas de hoje se inspiraram no X-Japan. Tem uma influência direta ou indireta da banda de. Progressivo, né? O X-Japan? O que é? O X-Japan é progressivo, não? Metal melódico? Não vou lembrar, hein? Ah, eu acho que isso não entra nessa parte do metal, entra no J-Rock mesmo. J-Rock, é? É. O visual deles, na fórmula deles mesmo. E, então é isso. Eu acho que 2013, na parte de eventos, na parte de música, na parte de anime mesmo, que é o que a gente gosta mesmo aqui, que tá um podcast, eu acho que possivelmente quem tá escutando, acho que 2013 fechou muito bem pra quem pôde ir no show, né? Claro, espero que Espero que haja outras oportunidades em 2014 aí pro pessoal que não pôde conferir. Lembrando que, que nesse show do Flow gerou a presença de um bom samaritano conhecido nosso, né, Léo? Ah, é o... Bom samaritano, pegador de água. Da água. Ah, cara, a gente tem que ajudar sempre que possível, né? O pessoal tava meio que passando mal lá, tava tudo espremido na grade, e como eu podia sair e voltar no mesmo lugar sem perder meu lugar, eu comecei pra ajudar, né? É, muito bom, Richard. Ele virou entregador da água oficial, foi até homenageado, né? É, o que mais me surpreendi foi o cara fazer uma homenagem pra mim no Facebook. Isso foi bacana da parte do cara de lembrar, velho. Foi legal. Isso eu, quando eu vi, eu achei bacana pra caramba também, cara. É, muito bom. Foi uma atitude, assim, sem esperar nada em troca, e teve um agradecimento aí. Isso aí. Palmas pra ele, Ratão. Palmas pra ele. É isso aí, gente. Essa é, sei lá, é a minha visão. Não sei se vocês têm alguma coisa pra acrescentar em 2013. Eu acho que... Enquanto isso, na Sala de Justiça. Acho que a gente já podia pular pra 2014 aqui. É, eu acho que a gente já podia falar agora o que a gente espera pra 2014. As previsões de mãe de Ná. É. Não, não vamos chegar a fazer previsões, não. Mas é o que a gente espera pra 2014. Como a gente espera? Teto, você quer começar? Pode ser. Bom, para 2014 eu tô com uma grande expectativa pro filme do Samurai X, né? A continuação. Putz, pra mim vai ser. É, o primeiro já foi a melhor adaptação que eu já vi. Agora o segundo, só quem acrescentar. Né? Putz, na parte de animes vai ter a Sailor Moon 20 anos, que já prometeram já faz 20 anos. Tempo, né? 20 anos, 22. 30. E continuações das sagas que a gente acompanha das temporadas anteriores e tudo mais. Ah, eu sinceramente espero animes melhores, roteiros melhores, empolgação melhor no mundo de anime mesmo, porque... Já foi furado. Não, eu acho que foi até bacana, né? Eu ouvi muita gente me recomendando os animes aí pra eu assistir esse ano. Eu acho que pode até... Eu acho que eu posso até ter sendo um cara chato, assim, né? Nesse sentido, assim, que eu não consegui assistir muito. Não consegui muito assistir muita coisa esse ano. Foi um ano meio apertado. Mas eu acho que 2014 sim vai ser bom. Tem aí o Fumegante, a Bomba, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai dar o que falar ainda. Homem-Aranha, que nem alguns blogs aí citam, melhores do mundo. Homem-Aranha Crepúsculo. Jovem Homem-Aranha e seus inimigos, né? Suas aventuras. Que é um negócio que me incomoda, cara. Como é que esses caras não conseguem ficar mascarados? Puta, meu, eu não entendo como é que os caras não conseguem esconder a identidade secreta dele. Homem-Aranha sempre perde a máscara. Qualquer filme. Eu acho que isso não vai ser diferente. Mas é só a minha opinião. O que você acha que é a minha opinião? Minha opinião vale mesmo que uma paçoquinha. Então, eu espero aí dos filmes de 2014. O que tem aí pra 2014? Deixa eu lembrar rápido. Tem X-Men, Kenshin. Os X-Men. Eu acho que a Fox vai conseguir se redimir com os nerd velho aí. Com os leitores velhos de quadrinho aí, fazendo um bom filme. Tomara. Eu tô tentando não ficar esperançoso pra não sofrer depois. Mas eu acho que ainda assim vai ser bom pra galera. E Kenshin, cara, Kenshin vai ser o. É o ano do samurai, é... Kenshin, pra mim, quando o último filme, infelizmente, né, não foi pras telas, né? Certo. Eu acho que até que devia rolar uma petição aí pra ter no cinema, o Samurai X. Ele que foi uma das adaptações mais aplaudidas no Japão, né? Teve recordes. Recorde de público. Eu achei a adaptação muito boa também. É legal pra caramba. É, o... Fala aí, Anton, fala aí o que você espera em 2014. Para 2014, o que a gente pode projetar para 2014? Primeiro, o que todo mundo está esperançoso aqui, a reestreia do Sailor Moon, a volta. Com certeza deverá ser muito legal. O mundo inteiro, acho que os fãs mais velhos, mais antigos, que nem, por exemplo, eu lá, o Teta, que nós somos do tempo da TV Manchete. Nós tínhamos os animes daquela época, na TV Manchete, que hoje mora no céu. E nós... Saudosa TV Manchete. Da Dufo Block. E então nós fica meio assim, esperançosos pela volta da Sailor Moon. Nós fica. Vamos falar de corrigir o vovó português. Ai, que burro, dá zero pra ele. Oh, é verdade. Falei. Ah, é bacana, meu. O que mais, assim, no ramo de filmes, assim, o Kenshin, eu acho que pra mim é o que eu tô esperando mais. Que eu vejo mais ser divulgado, que tá mostrando sempre nos fóruns de anime, nos blogs de anime, inclusive no nosso também. Aqui também divulgando notícias, divulgando fotos, divulgando trechinhos de vídeo que sai na internet. Enfim, de games... Vamos ver como vai ser esse ano aqui, viu? Que de games, tomara que eu tenha dinheiro pra comprar os videogames novos. Assim todos esperamos. Vamos esperar ver se o PS4 também cai um pouquinho o preço, né? Que... Acho que o Play 3, o povo tá afobado, porque 4 tem novidade. Mas eu acho que o Play 3 ainda rende muito ainda. O Play 3 ainda, se alguém quiser me dar, inclusive. Eu acho que vai Play dar pro 3, pano, que... na mão, assim. Bastante. Eu acho que, assim, desculpa te interromper, Ratão, mas é que eu lembrei agora, cara. Tem três filmes, cara. Aliás, desculpa. São dois filmes que eu quero ver muito que estreia em 2014 e eu não tava me lembrando, cara. Vai. Um é Uma Aventura Lego, né, que faz uma sátira aí eu ouvi falar isso aí também. Com os heróis de todos os universos, eles conseguiram condensar aí no filme, né, Uma Aventura Lego. Esse que chega em fevereiro. Também chega em fevereiro também Robocop é a Origem. Oh, isso daí parece um filme dirigido pelo brasileiro José Padilha, cara. Palmas para o Padilha. Uhul! O diretor de Tropa de Elite conseguiu chegar em Hollywood, cara, e incumbiram ele de trazer o Robocop por formato atual, né? Um formato que de PG-13, né? Que é a censura americana para 13 anos de idade poder assistir. Eu acredito que vai ser um bom filme, cara. É um remake que eu tô esperando bastante. Eu acho que todos que eu comentei até agora, eu acho que o Robocop é o filme que eu realmente quero ver mesmo. Quero ver. Por ser o brasileiro, eu sou puxa-saco mesmo de brasileiro, que eu acho que o Brasil tem que se destacar em alguma coisa lá fora, não só quando chega ao cinema com a pornografia, né? E o outro filme que eu... Sei lá, eu tô meio nhé, assim, pra assistir... É Transformers 4, cara. Nossa senhora. Transformers 4 que vem sob a patota do diretor Michael Bay, cara. Esse filme... Sei lá. Transformers 4. Mudou tudo, mudou os atores, os carros estão diferentes, os veículos, né, estão diferentes. É tudo novo, então... Vamos fazer um reboot? É praticamente um reboot. Né? Vamos ver a partir de onde vai sair, de onde esse Transformers 4 aí. Os fãs vão ficar muito de olho nisso aí agora pra esse ano. Ah, vão, eu acredito que esses são os filmes, né, que eu espero. Pra 2014, anime. Seria mesmo só a Sailor Moon. Né? E por enquanto nenhum, mas a gente vai falando nos próximos podcasts aí, que esperar 2014, assim, que oficializar e sair. E nas próximas postagens do blog também. Isso. No blog a gente vamos postando devagarinho as notícias que foram sendo direto do Japão. O pessoal pode acompanhar o blog com a gente. Vamos colocar o endereço do blog também. Pra encerrar aqui minha parte sobre os eventos, vamos ver, né, esse ano como vai ficar. Tomara que o pessoal da Yamato consiga colocar o anime Friends de novo no Campo de Marte. Foi sensacional o lugar, achei muito bom. O espaço, excelente, não ficou o famoso Encoxa Friends, não ficou esse ano. Foi muito legal. O espaço de jogo de tabuleiro também, que a gente, eu esqueci de comentar na parte que estava falando do Friends. Eu achei bom pra caramba. E vamos ver, né, agora os campeonatos, os torneios de cosplay que vão ter nos outros eventos, vamos ver como vai ficar o nível. Fora isso, acho que para 2014 é esperar começar o ano e aguardar o que vem pela frente. Bom, bacana, sim, Richard. É, para 2014 agora é a única coisa que eu espero é a continuação dos excelentes seriados que estão sendo lançados pela Marvel e pela DC, que é Arrow e Agents of S.H.I.E.L.D. Fora isso, é o que eu disse antes. É, então é isso aí, filho. Então eu acho que só não resta desejar um ótimo 2014 para todo mundo, para mim, para vocês, os nossos amigos que estão escutando, para a família. É isso, gente. Muito obrigado por escutar. Esse é o nosso primeiro podcast. Espero que todo mundo tenha gostado. Conta bem com a gente. Comente nosso Twitter, nossas redes sociais. Twitter, nossas sugestões. Tentaremos melhorar ao máximo para os próximos postagens. Nossa, que bonitinho você falou. É. Tentaremos melhorar. Isso aí. Mas é verdade, gente. É, quem vai melhorar o andar da carruagem é a opinião do pessoal e a gente vai adaptando no decorrer. Então, acredito que a partir desse ponto a gente pode falar que podem esperar, gente, resenhas melhores de eventos, resenhas melhores de animes. A gente vai estar comentando aqui, fazendo alguns especiais. E quem sabe até uma melhora nisso tudo que a gente anda fazendo, né? Então é isso, gente. Exatamente. Curta, compartilhe, siga, fale, põe a boca no trambone. Comente, deixe questões. Se inscrevam no nosso canal. Exatamente, não pode esquecer. E a todos. Temos aí o Twitter, Anime X. Anime _ X e X. S. Anime X no Twitter. Instagram, do mesmo jeitinho. Facebook, Loja Anime X. Meu Twitter, para quem quiser também. Twitter, YouTube. @07LuizG, quiser deixar um comentário, uma crítica, sugestão lá, a gente vai responder nos próximos podcasts ou então no blog. Peraí, Luiz, fala devagar que eu não entendi para escrever aqui. Me perdão, escreve aí. @07LuizG, meu Twitter, pessoal. Eu deixo sempre nos comentários, no blog, sempre meu Twitter também, quem quiser entrar em contato comigo. Eu bato papo, respondo. Só deixar qualquer coisa, só não me chamar de corintiano, de resto tá tudo valendo. Beleza. Especialidade dele fala de fanservice. Não. É isso aí. Pra quem quiser falar. Quem quiser também falar, não tem problema. Quem quiser falar um pouquinho mais de card game, especialmente Magic the Gathering, por enquanto, você pode procurar o Richard, Tetsu ou Teta. Se você quiser falar de animes fanservice, aquele anime que pode te deixar um pouco mais feliz antes de dormir, você pode procurar o Luiz. É isso aí. E se você quiser bater papo e falar de uma dessas outras coisas, pode me chamar, pode me procurar. Quem quiser tomar uma cerveja com a gente, pode chamar nós três. É isso aí. Então a todos, então, para encerrar, um feliz 2014, um ótimo ano a todos. Se você teve um 2013 ruim, tomara que seu 2014 seja melhor. Se você teve um 2013 bom, que o 2014 seja melhor ainda. Finge. É isso aí, que esteja tudo bom para todo mundo. Esteja tudo bom. É isso aí, galera. Esse foi o Esse foi o X-Cast. E até semana que vem com o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Até mais. Valeu. Falou.